Coração velho não aguenta não, a saudade é grande. Vamos cantar o Brega de Luz. Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei em ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Eu saio à procura pra te encontrar. Afasto o vermelho do trânsito, o verde é seu olhar.